That's another test dispatch. 5123 é o transponder, o controle 11935, TAM 3897. 3897, correto, chama pronto no portão 5. Chama. Alô, boa noite, TAM 3567. Puxa, vem acionamento no 10. Está autorizado, com 3567 e vamos pro táxi. Toma lá, 3567. Autorizado, 90, baixou e travou para o meu like na Quebec. Na decolagem, sub e mantém nível de voo 360 via saída da arma. Via arma, voo no 869, versão 360. O Juliette, Oscar Luiz. Juliette Oscar Whisky, prossiga. É, o Juliette Oscar Whisky tem intenção de pouso na pista 17. É, pode voar da presente na proa da rotatória? Autorizado a rotatória, voar na proa da, da rotatória, o Juliette Oscar Whisky. Isso, obrigado, senhor. Segunda direita via Índia, no ponto de espera, chama a torre, 198 decimal 95, ajuste no 0, 12. Diante no 012, David Dax, 109. 195, faça o negócio, 2712. Qual voo? Zero. Solo Salvador, Mike, X-ray, Fox. Guarda, Mike, X-ray, Fox. Autoriza a vara elétrica, gol 269. Autorizado. Vara elétrica, gol 269. Marcha lenta por 3 minutos. A infra-aero já se encontra aqui ciente. Ok, tô ciente também. Vamos finalizando. Ok, X-ray Fox. Qual é a possibilidade do Fox, do Fox Charlie Serra ser vetorado para a final da 17? Fox Charlie Serra. Não existe procedimento IFR para, para a pista 17. O que eu sugiro é a vetoração para aproximação visual. Nesse caso, você vai ter que cancelar ou modificar o plano de voo. 567 autorizado, táxi é Pai de Índia, ponto de espera 198 decimal 95, ajuste no 0, 12, não vou. Pai de Índia, 295, obrigado, boa noite, na 3567. 30, mantenha-se em regra de voo visual, informe quando o visual para pista 97. Passará, pode descer para? 1.500 pés, ajuste o altímetro 1.012. 1.500 pés, 1.012, passa para frente. Quebec, solo 59, livre direito, chama solo em 121 decimal 9, confirma o parte para qual prossegue? 219, parte geral da infra-aero, vai fazer um plano de abastecer e bora. 8 minutos. Aproximadamente 50 minutos. Gente, Mike, então, Quebec, chama solo, aguardando instruções, ok? Boa. solo, Papa Romeo, mais tanto Quebec, de Bruna, na pista. Porto em Copa, runway 10, 140 degrees, 0999. Roger, clear to take off, runway 102591. TV Alfa Kilo até o Parte 3. Quando lá fica tentando sinalizador. Alfa Kilo e aí. Torre Sono, boa noite. Azul 2712, ponto esperado no zero pronto. 2712, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, 2712. 325-1-3325-6201, boa. Airborne S02, call Salvador approach frequency 1 and decimal 35. Contact Salvador, departure control, 119.35, so long. Contact Fox Tango X. Contact Fox Tango X, prossiga. Thank you. Confirma a solicitação. Tu está querendo voar o quê? Estamos querendo voar visual, tendo referência com o terreno propõe o cancelamento para final da 17, eu peguei com o número 2 para pouso. É o tráfego número 1 à vista. TF Fox Tango Eco, plano modificado 2103, desse mantenha para Uno, desse mantenha 1.500 pés, ajuste 1012. Voe a rotatória. TF, vá para a rotatória. A bicharia do local era da pista 10, mas já finalizou a obra, ok? Positivo, obrigado. O Foxtrot Charlie Serra confirma o PAD? Vai pro Aerostar. Gente. Azul 2712, livre decolagem, 1-0, vento 730 com 9. É de livre decolagem, o Azul 2712. Alô, Chanel Mega 259, a autorização, Guarulhos, por favor. 6259, para Guarulhos, está autorizado 360, decolagem da pista na zero, com a primeira curva direita, da aero da motiva saída, após a pessoa na zero até Piraí, após a GT Lombard, depois eu vou 44 para seguir conforme. 5131 no transponder, 199, decimal 35, é o controle. 60 Guarulhos, decolada 10, curva direita, Daiole da Morte, Uniforme Zulu 1-0, Piraí, Umbarde, Uniforme Zulu 4-4. 5131, transponder, 1935, controle, 6259. Tá correto, 6259, forma pronta, portão 62. Bora. Oi, boa noite, 3567.090, tá pronto. 3567, Alim mantendo a zero. Alim mantendo a zero, tá 3567. 2712, decolada 04, chama controle 1-99-35, bom voo. 1935, azul 2712. Obrigado. Trabalho Salvador, boa noite, azul 2712. 2712, contato radar, sou para 130, saída Conte. 130 na Conte, 2712. Foxtrot Charlie Sierra, solo 04, autorizado backtrack, taxi até o parte 5, reporta a pista livre. Estou disponível backtrack, prepare-se, reportar a pista 17, liga para a Aerostar, Foxtrot. quanto vai visual com aeródromo Fox Tower? Site livre de decolagem, Suna 0, vento 150 0, grau 099. Livre de decolagem 10, tá 3567. Salvador, boa noite, Papa Romeu Eco, estabilizou. Papa Romeu Eco, continua a aproximação, reporta, passando externo, baixado e travado. Reportará, Papa Romeu Eco. Sim. Oi, o Fox Tango Eco. Fox Tango Eco, na final de 3 milhas da... Reporta na final de 3 milhas do nosso site, ok? Vamos a avistar na final. Gente, livre pouso na pista no site vento 150 graus 09 nós. Possível agilizando, empregando maior velocidade, tem uma aeronave já uma milha do externo para pouso 910. Afirmativo. Solo Mighty X-Ray Fox, informa o término do cheque. Center. Turbo 67, decolada 07, chama controle 199, decimal 35, bom voo. 1935, boa, 3567. Da 3567, contato radar, sou para o 360, você é da Arbor, né? 360, Arbor, 3567. Papa Romeu Eco passou externo, baixado e travado. Papa Romeu Eco, livre pouso no 0, vento 150 graus, 099, confirma o pátio que ficou, prossegue. Acredito que nós vamos pro... pro espaço de carga. Era o... Fox Trot Tango Eco Solo 08, confirma o pátio. A gente já livrando por Aerostar, no ponto de frequência, boa noite. O meu Eco prossegue para a torre. Está baixado, travado. A gente comprou autorização de pouso? Afirmativo, livre pouso, tá 1-0, Papa Romeu Eco. Gente, confirme o pátio para o qual prossegue, quanto tempo irá permanecer no pátio? Acredito que nós vamos para o pátio de cargas, a nosso atendimento é a líder. E nós vamos embora amanhã às 8 da manhã. Gente, para pernoite não está previsto o pátio 3, né? A gente irá coordenar aqui com o Efraero, ok? Tá ok, muito obrigado. Vou direto nessa. Direto nessa, 3567. Solo Salvador, gol no 645, posição 2, autorização ao decolagem. Também 45, sente, informação que eu sei Quebec, aguarda. Sente, da Quebec, aguarda. Papa Romeo Eco, Solo Zuma Zero, livre direita. Chama Solo em 121 decimal 9, confirmando irá prosseguir para o Pátio 4. Conhece o aeródromo? Afirmativo, para lembrar a direção, Solo 219. Afirma, Solo em 1219. Ok, Pátio 4 seria na perna da cabeceira 17, eu preferia? Confia? Pátio 4 seria perto da cabeceira 17? Sim, é próximo à cabeceira 17. Solo, boa noite, Papa Romeu, Papa Romeu, é aquele dois. Romeu, Romeu. Papa Romeu, Papa Romeu Eco, 30 táxi à direita via Alfa. Chama antes da Juliette. Via Alfa, camarada da Juliette, Papa Romeu. Solo Gol no 645, está no portão 2, pronto para mostrar que eu estou na mão. Pesado, 38. Entendido, autorizado, pushback para o voo no 645. Afirma, autorizado. Autorizado. Traz 645, copia. Copia pra 5. 645, autorizado, Vitória, nível 360. Decolagem da 10, curva direita. Perfil de saída da El. Lê da Videv. Aperuísque 50, aerovia, posse conforme a rota. 5136, transponda 1935, é o controle. Autorizado Vitória, 1360, rota do plano, banda 10, curva direita, subida da El, transição P10. 1-3-0, transponder, 1935, controle, gol, linha 45. Qual transponder? 5-1-3-6. Tá correto, já passa pronto pro táxi. Passaremos. Está autorizado a ingressar via Juliette, contornar o pátio, chama novamente no ataque Sueli Lima. Controle o Valdassar com o Juliette Alto 2, está mantendo a Brick Campos. Visual com o campo, Juliette Alto 2. Confirme. Está visual com o campo? Afirmativo. Flota com a torre, 1-1895. Obrigado, boa noite. Torre, boa noite. Valdassar com o Juliette Alto 2, que está visual com a pista 17. Juliette, eu acho que o uísque ciente reporta na final de 3 milhas da 1-7. Reporta na 3 milhas da 1-7, uísque. Controle Salvador, boa noite, Azul 27 no 5, ciente da Quebec. Azul 27 no 5, acena a identificação, autorizada a chegada à mão. Desça para 4 no PES com ajuste no 0-1-2. Autorizando a mão, descendo para 4.271.5. Autoriza a Duna da presença? Foi direto o toque, o azul 2715. Direto o toque, 2715. Agora o táxi, gol no 645, está com 1.33 a bordo. Alternando Campinas, autonomia 3 horas e 30 minutos. Ok, copiado. Direita vem ainda, ponto de espera, chama Torre, 1895, ajuste na 0 no 2, bom voo, no 645. 1895, 12, voo 645, obrigado pelo trabalho. Stan 3567, chama Centro Recife, 128, decimal 8. 1288, boa. Prossiga. Ok, está autorizado. Ingresso na Lima, após direita na Taxi Mike e após a esquerda na Quebec. Na Quebec mantém a posição 1895 para seguir até o pote 414. Boa noite, eu vou ficar um pouquinho. 3297 no 05, puxa estacionamento. 3897, autorizado, porção 5. Autorizado, porção 5, iniciar pushback e reporta o tá. Vou reportar, tá 3897. Quebec é um uísque livre pouso no 7-1-40 graus 089. Esqueço. Oi, boa noite, vou no 645, ponto de espera, pista 10. Torre Salvador, gol no 645. Bom, no 645, livre NA e decolapso no 0-1-50 graus 089. Confirma como recebe a torre? Agora, alto e claro, a linha decola, pistão do zero, gol no 645. Não, 8.95. Com isso, que são aos 19, até o Pátio da Aerostar, hoje ainda vai ser no corte de frequência. Obrigado, Júlio. Filmando, o senhor não vai cruzar a pista, vai ingressar e taxiar até o Pátio 4, ok? É o último Pátio, próximo à cabeceira no 7. Acima, autorizado o ingresso na pista no 7, táxi até o Pátio 4. É a primeira entrada à sua esquerda, reporta Fibra na pista. É 45, decolado aos 19, chama controle em 119, decimal 35, bom voo. Final 35, boa noite, mulher. 2591, 8 miles to coral position. With the contact terminated, climb to flight level 180 and contact yields 120 decimal 1. How is yields control frequency 120 decimal 10? Azul 2591, só bom. Controle boa, voo no 645, decola na sua escuta. Voo no 645, contato radar, sou para o 360, pega da Elida. Elida, pode falar da Elida, presente, ó. Pode passar 2 mil pés que eu vou da El. Cruzando agora 2000, vai cruzando o Andael, o 164. Confirmou pro solo? Gente, roubaram o meu eco, livre frequência, uma boa noite. Sete no 2, 63 milhas, São José de Salvador, seu estabelecimento terminado. Chamo o controle Aracaju em 120 de São 3. 120 de São 3, azul 27 no 2. Galeão, autonomia de 3 horas e 55. 3297, autorizado o táxi em frente, após Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10.02, tenha um bom voo. 1012, Índia, ponto de espera, torre 1895, obrigado, senhor. 3297. Azul 27 no 5, desça para 2 mil pés, o ajuste no 012, autorizado sinal, reporte estabilizado. 2.010.12, vai reportar estabilizado 27 no 5. São 3894, autorizado a chegada a mar, desça para o nível de voo 050. Voo direto e SAP. Torre Salvador, boa noite, o TAM 3297, no ponto de espera da pista 10, pronto. TAM 3297, boa noite, alinhar de decolagem, 10, vento 150 graus, 07. Autorizado a linha de decolar, o TAM 3297, pista 10. 645 da próxima lenda, chama o tempo. Voo número 45, passo 120, chama Recife, ano 251. 251, ano. Estabilizou 2715. 2715, passo a sua torre, 118, decimal 95. 895, boa noite. Porto Salvador, boa noite, azul 2795. Azul 2795, continua a aproximação, para informação, Airbus iniciando a rolagem na piscina Z. Enter, 2795. Azul 2795, cheque treino, gripouso 10, ventou 940 graus, 099. Vibre, pouso, marchando agora o 2795. 3897, decolado 27, chama controle 1935, bom voo. Obrigado, 1935. Salvador, boa noite, 3897. São 3897, contato radar, sou para o 320, saída da El Líder. Pode voar Leda ou Monte, senhor? Faz 2000 direto Leda. 2000 Leda. Azul 2795, boa noite. Boa noite, azul 2795. Azul 2715, boa noite, táxi em frente, Kilo, pátio 3, remota 3, Romeu. Táxi em frente, Kilo, remota 3, Romeu, 2715. Desde o estado 4, desce para 2 mil pés, o ajuste no 012, autorizado final, reporte estabilizado. 2012, chamarei. Back acionar, chame táxi, o 6259. Exato, pushback no momento, chamada táxi, canal 3297, chama Recife, 125, decimal 1. 251. Poitane, 6284 para o táxi, 1166 Bordo, autonomia 24 horas, São Fernando, Galeão. Poitane, 6259, autorizado o táxi, via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95, o ajuste 10 no 2, tenha um bom voo. Tranquilo, Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, decimal 95, 95, Poitane, 6259. Autorizada a chegada, bom. Desce para 4 mil pés, o ajuste 10112. 4.1012. próximo lugar, vai ser a 59 Ani, mantenha no zero. Ani, mantenha no zero, Ani, 6259. Solo 43, virando a direita, chama Solo em 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 2, 9, 4. 2, 8. Obrigado. Nadir, está dando 20 graus. 3894, Alfa e Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 3, 3894. Livre de Polaris, 6259, vento 140 com 10. Livre de Polaris, 59 decolados 44, chama controle 199 decimal 35, bom. Controle, falador 199 35, obrigado, mano. Dois falador, muito bom, deixa eu chorar 6259, cruzando 300, daí 1. É 6259, contrato radar, para o 360, após 2000, vou direto Leda. 6162, após 2000, vou direto Leda, chorar 6259. Mandando um apoio de Mótila para o 629. Guarde o 629. Postando a 6259, suba restrito, nível de voo 340 e voa direto Dádina. Restrito ao 340, sua posição Dádina, postando a 6259. Uno 705, desce para 2000 pés, o ajuste no 012, autorizado final, reporte estabilizado. 2000 autorizado, Uno 705. 5, 2, 5, 1, 2, 6, 2, 5, 9, boa. Azul 2781, Vitória da Conquista, nível 180, copia? Copia. Autorizado Conquista, 180, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, no perfil da subida Arbor, após Elefa, Opiló e DCT Vitor Charlie Oscar. Controle Salvador, 119.35, 5145 no transponder.